nome é Clara do Sanjo Santos. Sou professora, sou coisa e tal. Falou difícil, falou comigo. Sou super hiper, sou maioral. Eu tô sabendo, eu sei tudinho. Meu apelido é Sabidão. Falou difícil, falou comigo.